Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Observatório de Direitos Humanos de olho no poder público. Educação à distância nas escolas públicas. Apoio às populações em situação de rua. Indicação cultural. Live beneficente em prol de caranguejos tabaiares. Observatório de Direitos Humanos de olho no poder público. Mais de 30 coletivos e organizações da sociedade civil lançaram durante a semana passada o Observatório Popular de Direitos Humanos, ferramenta para monitorar as violações dos direitos humanos por parte do Estado. Em conversa com Vera Orange, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC, ela nos contou quais os objetivos do observatório. Olá, eu me chamo Vera Orange, estou coordenadora do Programa Direito à Cidade do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, CENDEC, e fazemos parte das mais de 30 entidades, coletivos, redes, fóruns, movimentos sociais, que compõem o Observatório Popular de Direitos Humanos. Inicialmente, o Observatório surgiu na proteção e defesa das liberdades fundamentais e direitos humanos, em especial do direito à saúde, com fins de monitorar e acompanhar os impactos da crise do Covid-19 nas populações e grupos em situação de vulnerabilidade e de expressividade negra e pobre. O Observatório dará atenção especial às comunidades, territórios e grupos em situação de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade. A ideia é que o observatório possa monitorar as ações do poder público que causem impacto, limite ou restringe direitos, tais como a livre circulação, a liberdade de expressão, de manifestação, entre outros, durante a adoção de medidas rígidas de isolamento social em Pernambuco, voltadas à contenção, né, da curva de disseminação do Covid-19. Precisamos ter certeza que todos os atos estejam em consonância com a centralidade da pessoa humana e da garantia dos direitos humanos. Com a disseminação do vírus da Covid-19, as violações de direitos se multiplicaram. Qual a importância do observatório nesse contexto? Vera responde. A importância do observatório está no seu objetivo, né, de proteção e defesa das liberdades fundamentais e direitos humanos, né, em especial direito à saúde, direito à habitação adequada, direito ao acesso à água, de políticas públicas de educação, a responsabilidade das empresas em relação aos seus trabalhadores, um olhar mais sensível à questão dos trabalhadores informais, o risco que a pandemia trouxe às populações tradicionais, às populações indígenas, à população de rua. Todas essas violações, elas são foco do nosso observatório, né? Na verdade, a ideia é fazer um monitoramento de todas essas ações, as ações ou omissões violatórias do Estado e de seus agentes. Vale ressaltar que as organizações da sociedade civil, ela não é só importante para os direitos humanos, né? Ela é importante para a própria democracia. Ela fortalece a democracia, né? Então, isso é também um dado importante que vem com o Observatório de Direitos Humanos, né? Vera explica também quais são os canais para realizar denúncias. As denúncias, elas podem ser encaminhadas ao observatório através de um formulário via site ou Instagram, tá? E em breve nós vamos disponibilizar telefone e WhatsApp, né? Também é importante frisar que as denúncias, elas podem ser individuais ou coletivas e será sempre que solicitado, resguardado o direito ao anonimato dos denunciantes. Para mais informações ou realizar denúncias, acesse observatoriodhpe.wordpress.com. Educação à distância nas escolas públicas. Com a suspensão das aulas presenciais pelas medidas de distanciamento físico, as escolas têm adotado modalidades de educação à distância. Conversamos com a professora de História, Ivana Adriele, sobre os desafios e problemas que essa modalidade encontra na rede pública de educação. Oi, meu nome é Ivana, sou professora de História, né? Professora de História formada, mas atuei, né, na educação em diversas vertentes da educação. Educação popular, educação comunitária. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava com um projeto de alfabetização, né? Um projeto de alfabetização que era voltado para os morros da Zona Norte. Esse projeto de alfabetização ele abarcava crianças, adultos, idosos, e era um projeto de alfabetização domiciliar. Então, durante 2 anos e meio, eu trabalhei com esse projeto, depois fui trabalhar no pré-vestibular, que é o projeto de extensão da UFPE como professora, depois passei para a coordenação, e aí depois passei a trabalhar numa ONG, com adolescentes em situação de risco, né? Adolescentes em situação de vulnerabilidade. Faço parte também da parte pedagógica, né, do corpo pedagógico do Centro Comunitário Mário Andrade, que está se encaminhando nesse momento. E sou professora da rede de João Pessoa, né? Professora de escola pública. Durante todo esse tempo, a minha atuação tem sido basicamente com alunos de escola pública, né? Alunos de escola pública de periferia. Ivana explica quais as deficiências históricas da escola pública para poder implementar a educação à distância. Todo esse processo que a escola pública, todo esse processo histórico, né, de falta que existe na escola pública, ele veio à tona. E veio à tona porque o EAD ele exige um aparato que o aluno de escola pública, boa parte dos alunos de escola pública não tem, e pasmem, os professores também, alguns não têm. E fora que esse processo do EAD ele tem nos colocado, numa posição bastante complicada. Assim, eu sou a pessoa que acredito muito na educação presencial. Eu não acredito que a educação seja um corpo descolado, uma cabeça descolada do corpo. Na verdade, a educação ela tem a ver com o corpo, ela tem a ver com o estar presente, né? E aí tem sido bem complicado esse processo do EAD. É necessário, a gente sabe que é necessário por conta da pandemia, mas eu acredito que a gente vai olhar de forma mais carinhosa, sabe? Quando tudo isso passar para a escola pública. Porque antes desse processo da quarentena, do vírus, existia um movimento assim, aqui no Brasil, em alguns locais do Brasil, defendendo o fim da escola pública e defendendo essa coisa da escola à distância, né, do EAD. E a gente sabe que hoje isso não é possível. Quer dizer, a gente já sabia, nós professores já sabíamos, mas hoje ficou escancarado para os pais, ficou escancarado para todo mundo que esse processo de EAD ele não é possível dentro da escola pública no Brasil. Alguns recursos do EAD podem ser utilizados no ensino. Porém, para Ivana, sempre tem que considerar as condições de alunos e alunas da educação pública. A educação EAD, acho que eu já até falei isso, ela é proveitosa, ela pode ser, né? Ela não necessariamente é, mas ela pode ser proveitosa em outros níveis de ensino. Na educação básica, eu não acredito na educação EAD. O EAD, as plataformas que estão sendo utilizadas, elas podem ser recuperadas ou podem ser utilizadas posteriormente de forma auxiliar. Mas de forma nenhuma isso pode substituir a sala de aula, né? Isso seria mais um aparato que pode ser colocado dentro da sala de aula, mas, antes de tudo, tendo a consciência de que público é esse, qual aluno é esse, como é que ele consegue acessar isso, porque não adianta o professor fazer uma aula muito boa, mas que seja inacessível. A gente estava trabalhando a gente fez uma formação, na verdade, com o que eles chamam de uma plataforma de gamificação, que é justamente fazer com que essas atividades elas fiquem mais dinâmicas, dar uma puxada para essa questão do game. Só que é o que eu tinha falado anteriormente, isso não é acessível, né? Então não adianta. O público que a escola pública atende, as atividades, os avanços, o que precisa e o que a empresa tem que ser pensado em relação a esses alunos, ao ambiente que eles vivem, ao que eles têm acesso, ao que eles não têm. Apoio às populações em situação de rua. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Recife tem cerca de 1.600 pessoas em situação de rua. Os dados são da Secretaria de Assistência Social da cidade. Estas pessoas não têm onde fazer o isolamento físico e estão enfrentando maior dificuldade para se proteger do contágio do novo coronavírus e garantir a refeição de cada dia. Mas como o município está tentando reduzir os impactos da pandemia nesta população? Quem responde é a secretária executiva da Secretaria de Assistência Social do Recife, Jerusa Felizardo. Toda a rede de serviço, ela vem funcionando normalmente e também passaram a reforçar a importância das medidas de prevenção ao coronavírus, com oferta de material educativo, oferta de kits de higiene. Também nós passamos a dar essa oferta de refeição que antes era feita apenas nos restaurantes populares. Nós passamos aí nos territórios para que essas pessoas tenham garantido a segurança alimentar. Foi aberto ainda um serviço de isolamento para as pessoas que foram testadas positivo para o coronavírus. Em meio à pandemia, organizações civis precisaram se juntar para dar continuidade às ações sociais. O grupo promove banhos e entrega refeições para pessoas em situação de rua. Durante o lockdown, a atividade dos voluntários foi considerada serviço essencial e medidas de proteção foram tomadas para que todos fiquem em segurança. Quem explica essas medidas é o representante do grupo Unificados pela População em Situação de Rua, Derek Coelho. A higienização dos locais, a manipulação dos itens, o acesso à cozinha e até mesmo para o voluntário chegar nas ações é tudo feito com muito cuidado. O filtro, por exemplo, dos voluntários é muito na preocupação de que eles não sejam do grupo de risco ou de que eles não morem com pessoas do grupo de risco, porque a gente se preocupa nesse alcance que pode ter. Então, tem sido tomado todos os cuidados assim para a gente não proliferar ao máximo essa pandemia. Lembramos que é preciso respeitar o distanciamento físico, pois ele salva vidas. Então, se você pode, fique em casa. Mas não acabou! Preparamos mais conteúdos para você. Acesse nossas redes sociais para saber mais. Arroba Rádio Paulo Freire para acompanhar a nossa cobertura da pandemia do novo coronavírus. Essa reportagem foi apresentada e produzida por Carla Nogueira, com supervisão da professora de comunicação social, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Indicação cultural. Live beneficente em prol de Caranguejo Tabaiares. Na indicação cultural de hoje, temos a transmissão online do encontro entre a cantora pernambucana Marília Parente e o músico paraibano Chico César. O show acontece hoje, dia 2 de junho, a partir das 21 horas, pelo Instagram dos cantores e tem o objetivo de arrecadar doações para a comunidade Caranguejo Tabaiares. Um pouquinho antes, às 20 horas e 30 minutos, Marília bate um papo com Dani Paixão, integrante do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. Para mais informações, como a conta para depósito, é só chegar lá no Instagram da cantora, arroba Marília Parente. Bom show! Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. O programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira.